Ouça agora aqui na Antena Web toda a informação do Antena News. A seguir, não perca histórias. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. Começou hoje o apagão analógico em território português. O primeiro emissor a ser desligado foi o de Palmela. As listas de espera para cirurgias no Serviço Nacional de Saúde continuam a crescer. Nos últimos 6 meses houve um decréscimo de 20% no número de cirurgias realizadas, o que fez subir para 174 mil o número de pessoas à espera de uma operação. As propinas sofreram o maior aumento da última década e ultrapassaram os 1.000 euros em universidades públicas. Às quintas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui, na sua Antena Web. Hoje, a maior mudança tecnológica na televisão portuguesa. O sinal analógico começa hoje a desaparecer para dar lugar à televisão digital terrestre. O emissor de Palmela foi o primeiro a ser desligado. Faltavam 15 minutos para o meio-dia. A faixa litoral de Portugal é a primeira a receber a TDT, seguindo-se as ilhas e, por fim, o interior do país. Até 26 de abril serão desligados todos os emissores analógicos. As listas de espera na saúde continuam a aumentar. 174 mil pessoas esperam por operações em Portugal. Há 6 meses atrás, o número de doentes à espera de uma cirurgia no Serviço Nacional de Saúde era de 161 mil. O Sindicato Independente dos Médicos diz que a atividade cirúrgica caiu em Portugal cerca de 20% nos últimos 6 meses. As pessoas obrigadas a devolver os subsídios de desemprego e o rendimento social de inserção podem pagar por fases. Depois de receberem a notificação, as pessoas têm 15 dias para pedir o pagamento faseado do valor que receberam indevidamente. Cerca de 117 mil pessoas serão notificadas pelo Ministério da Segurança Social para devolverem o dinheiro. Mais de 800 formadores e 214 técnicos dos Centros Novas Oportunidades foram dispensados. Os contratos, que terminavam em dezembro, não foram renovados. Ao todo, são mais 1.014 pessoas que ficam sem emprego. O Banco de Portugal não vai aplicar o corte do subsídio de férias e de Natal aos aposentados desta instituição. Ao contrário do que acontece em todo o setor público, o Banco de Portugal não aplicou esta medida aos trabalhadores e vai decidir até ao fim deste mês se também não aplica este corte aos reformados. As propinas no ensino superior público ultrapassaram os 1.000 euros. A propina máxima é agora de 1.036 euros e 60 cêntimos. É a maior atualização de valores da última década. Alberto João Jardim ameaça não assinar o plano de austeridade para a Madeira porque não sabe se o consegue cumprir. O presidente do Governo Regional da Madeira diz que assinará um documento, mas apenas um que tenha medidas de austeridade possíveis de cumprir pelo povo madeirense. Sete mortos e 25 feridos é o resultado do último atentado terrorista na Síria, na cidade de Homs. Tiros de morteiros e rockets foram as formas usadas para atacar um bairro sírio onde vivem apoiantes do presidente Bashar al-Assad. Na Grécia, o número de crianças a precisar de ajuda duplicou devido à crise. Muitos pais estão a dar as crianças para adoção e outros abandonam-nas nas ruas, na esperança que alguém as recolha. A falta de capacidade financeira das famílias gregas é grande e o dinheiro já não chega para alimentar as crianças. 20% da população grega é pobre e 860 mil famílias vivem abaixo do limiar da pobreza, sendo que, em muitos casos, se tratam de mães solteiras com filhos a cargo. O Sporting empatou a 2 golos com o Nacional da Madeira, num jogo a contar para a primeira fase das meias-finais da Taça de Portugal. Candeias e Rondón marcaram para o Nacional e só na segunda parte Elias e Scars conseguiram garantir o empate para o Clube de Alvalade. No dia 8 de fevereiro, o Sporting vai à Madeira para jogar a segunda mão das meias-finais, onde se decide quem chega à final. O segundo jogo da primeira mão das meias-finais joga-se hoje em Coimbra. A Académica de Coimbra e Oliveirense defrontam-se hoje e de ambos os lados há um desejo de vitória. Ontem, a 10ª etapa do Dakar destacou ainda mais os portugueses. Hélder Rodrigues, nas motos, subiu ao 3º lugar da classificação geral e Carlos Sousa, nos carros, classificou-se em 6º lugar da geral e está a 26 segundos de entrar no top 5. Foi mais um Antena News. Boa noite. Fique de seguida com Histórias com Luís Gaspar.